Rota 66. Uma pessoa pode até manifestar dons maravilhosos e não ter a sua vida tão em ordem assim, como acontecia na igreja de Corinto. Então ele mostra dons do Espírito, mas não está cheio do Espírito. É o Rota 66 que chega agora com mais um estudo bíblico tão somente para você, ouvinte. Estamos na trilha mais fascinante do cristianismo, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja no capítulo 2. E hoje o professor Luiz Saião comenta o fato mais eletrizante que marcou a vida dos primeiros convertidos à fé cristã: o poder do Espírito Santo. Este será nosso assunto e você é o nosso convidado para estudar o evento que transformou a vida da comunidade primitiva e pode revolucionar sua vida também. Fique conosco e descubra como Deus intervém. É, prezado ouvinte, você já viu o primeiro capítulo com a ascensão de Jesus e a escolha do apóstolo Matias, e chegando ao capítulo 2, vamos ver um dos textos mais impressionantes e famosos do Novo Testamento. Diz logo o primeiro versículo que, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E havia gente de toda parte. O texto de Atos vai falar, gente que eram os partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, região da Líbia, perto de Cirene, visitantes de Roma, judeus e convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. O texto prossegue e diz: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam demais. Prezado ouvinte, nós estamos aqui no Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, a famosa festa da colheita, também conhecida como Shavuot, ou festa das semanas. E neste momento vai se cumprir aquilo que Jesus tinha dito, que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. O que que vamos começar a entender aqui? Depois que Jesus vai embora, ele promete, que ele havia prometido antes de ir embora que ele enviaria o Espírito Santo, que seria o conselheiro, o consolador, e a partir de agora a comunidade da fé vai estar sendo aí dirigida pela ação do Espírito Santo. O cristianismo bíblico é sobrenatural e depende da ação do poder do Espírito Santo que chegou no Pentecoste. Agora, o que está acontecendo aqui é muito interessante e lembra um outro episódio surpreendente que vamos encontrar lá em Gênesis 11. Lá em Gênesis 11, nós temos a história da Torre de Babel, quando toda a unidade humana virou diversidade, aquilo que era união virou fragmentação. As línguas se dividiram e os grupos humanos se separaram e se distanciaram. Aqui nós temos a proposta diferente. Mesmo que sejam apenas grupos de judeus, são judeus de toda parte e também convertidos ao judaísmo, e eles falam línguas diferentes porque vêm de regiões diferentes aí do Império Romano. E agora esta diversidade é anulada pelo poder do Espírito. Espírito que chega aí de maneira extraordinária com três sinais diferentes. Um é o sinal do vento impetuoso, o outro línguas parecidas com fogo, né, línguas de fogo na cabeça e também por sobre a cabeça, e também nós temos o dom de falar e de interpretar as línguas se manifestando quando este milagre do Pentecoste acontece. Um milagre pentecostal, um milagre do poder do Espírito Santo. E quando este Espírito age, de repente, então, neste momento, Pedro se levanta e começa a fazer uma pregação, tentando explicar o que está acontecendo. É surpreendente porque essa ação do Espírito trouxe tal entusiasmo esfuziante naqueles que estavam ali participando, que alguns acharam que eles estavam bêbados. Então, a Pedro diz, olha, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, são ainda 9 horas da manhã, isso não é possível. O que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí Pedro vai falar sobre o que está escrito em Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. A profecia de Joel diz o seguinte: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É importante lembrar o que está acontecendo nos tempos de Joel. No tempo de Joel houve uma praga de gafanhoto, e no meio dessa situação difícil, quando a promessa de restauração, de bênção, né, da parte de Deus é dada, a Deus então diz o seguinte, ó, um dia eu vou trazer o derramamento do meu espírito sobre todos os povos ou todas as pessoas. A expectativa em Joel é que a bênção de Deus fosse simplesmente material, vamos dizer assim, o alimento trazido de volta. Mas Deus diz, olha, há coisas mais profundas que vocês não sabem. Quando acontecer de o meu reino chegar, vocês vão desfrutar dessa realidade. E mais do que o sustento apenas material, vocês vão ter a bênção do Espírito. E o que é interessante nesse Espírito derramado é que antes, no Antigo Testamento, o Espírito atuava apenas em algumas pessoas e temporariamente. Mas agora o Espírito de Deus vem habitar no ser humano a partir do evento de Cristo e especificamente a partir do Pentecoste, ele está conosco para sempre. E esta realidade do Espírito, ela é interessante porque ele vai habitar todo tipo de pessoa. Então veja que o Espírito vai atingir filhos e filhas, ou seja, homens e mulheres. E os jovens e também os velhos, não só os velhos como alguém poderia imaginar na cultura hebraica, mas também os jovens e até os servos e as servas que estão numa situação de escravidão, ou seja, acontece aqui a democratização do Espírito Santo, todos tendo acesso a Deus por meio do Espírito a partir do Pentecoste. E assim, Pedro prossegue e vai explicar mais detalhadamente aquilo que interessa para nós com a vinda do Espírito. O que que o Espírito quer nos mostrar, já que a sua vinda está ligada ao reino de Deus? O Espírito vai mostrar que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador e que ele é divino. E então Pedro diz, olha, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, sinais e maravilhas. E esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, diz o verso 24. Não era possível que a morte pudesse contê-lo. Ah, e assim, Pedro ainda vai citar, especialmente aqui, o Salmo de número 16, que não era possível que Jesus continuasse morto. Deus não permitiria que o seu santo sofresse decomposição, nem que fosse abandonado no sepulcro. E assim ele prossegue e diz: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono, que é o argumento ligado ao reino de Deus e ao Messias, a linhagem davídica. Prevendo isso, ele falou da ressurreição de Cristo Jesus. Davi, né, diz, ele prossegue, não subiu aos céus, mas ele declara o quê? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E assim, quando eles ouviram isso, ficaram aflitos no coração e perguntaram: o que nós devemos fazer? Pedro então falou: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Era necessário arrependimento e fé para ser considerado verdadeiro cristão, e então receber o dom do Espírito Santo. E naquele dia, depois desta mensagem de Pedro, lembre-se do fraco Pedro, agora 3.000 pessoas se tornaram cristãos, entendendo que Jesus era o Salvador e o Messias. E o poder do Espírito Santo, que se manifestou no Pentecoste, que se manifesta no coração da pessoa que abre o coração para crer em Cristo, se manifestou ainda de maneira muito poderosa na comunidade da fé. Veja que coisa impressionante, que mundo seria o nosso se esse poder do Espírito fizesse o que ele fez aqui. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam com temor. Os apóstolos faziam muitas maravilhas, e aqueles que haviam crido, eles estavam tão unidos que chegaram a ter tudo em comum, venderam suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meu prezado ouvinte, poder de Deus que desce do céu, poder de Deus para mudar o coração humano, para levá-lo a crer em Cristo, poder humano para vencer o egoísmo humano e torná-lo em altruísmo, só o poder do Espírito Santo. Vamos em frente agora com as perguntas, Atos capítulo 2. Você está se deliciando com esta aula e vamos à primeira pergunta. Professor Luiz Saião, neste capítulo, logo de início, a gente vê o Espírito Santo. Ele já não estava com os discípulos. Por que ele vem agora assim de novo e agora com línguas? Como assim? Pois é, pastor Alberto, o Espírito Santo já agia nos discípulos. Ele estava... quando lemos lá em João, Jesus falou que o Espírito estava com eles, mas ainda haveria de estar. O Espírito não estava plenamente, ele não tinha vindo para ficar, vamos assim dizer. Antes da vinda do Espírito Santo, o Espírito age esporadicamente, e agora com a vinda do Espírito, o Espírito vem definitivamente. Então é uma maneira diferente, né? O Espírito agiu em diversas circunstâncias, mas nunca como agora, quando ele vem. A gente pode dizer que a partir de agora há o ministério do Espírito Santo. Agora, a gente poderia pensar, né, por que O espírito vem com línguas. Será que ele não poderia vir, né, numa tempestade de areia, ou ele vir curando os leprosos, ou vir... Ele vem com línguas. Mais provavelmente, a razão disso é que esse milagre linguístico, até é bom ressaltar que as línguas aqui são línguas reais, faladas pelas pessoas, não são línguas estáticas sem significado. O espírito, quando vem, vem com o foco da universalização do Evangelho. O Evangelho é para todos os povos, para todas as pessoas, a ideia, né, de que ele vai atingir todos os grupos, todas as nações. Por isso, né, esse sinal aí para os gentios é importante e é focalizado dessa maneira, conforme Atos 2 nos mostra. Agora, o enchimento do Espírito Santo parece ser instantâneo, não é mesmo? Sempre acontece assim, acompanhado de línguas? Pastor Alberto, olha que pergunta interessante essa sua, né? Veja, historicamente a igreja cristã tem discutido isso e às vezes o debate sobre o fogo, né, é bem acalorado, né? O que que acontece aqui? No Novo Testamento nós temos sinais e referências claras a um enchimento do Espírito instantâneo, como é o caso aqui, todos foram cheios do Espírito Santo. O verbo grego está até no aurisco, assim, para mostrar que aquilo foi de uma vez. Em Atos isso vai se repetir. Mas em Efésios 5, a gente tem a ideia clara de que o enchimento do Espírito é paulatino. Então, assim, o padrão da vida cristã é um enchimento constante, algo que cresce à medida em que a pessoa abre, né, a sua vida, o seu coração para Deus. Mas isso não impede que as pessoas tenham experiências de enchimento do Espírito e que essas experiências sejam instantâneas. A história da igreja está cheia de gente que teve esse tipo de experiência de maneira muito clara. Agora, as línguas aqui em Pentecoste, né, elas acompanham o enchimento do Espírito. Mas é naturalmente um exagero exigir que só existe Espírito Santo, enchimento do Espírito, se a pessoa falar em línguas, né? As línguas são um sinal aqui da ação do Espírito no Pentecoste, mas não uma obrigatoriedade. O Espírito pode agir de maneira diferente. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Deus pode fazer uma pessoa falar em línguas, mas não é verdade que o enchimento do Espírito é comprovado apenas por manifestação de línguas espirituais. Vamos continuar nesse assunto. Qual a importância do Espírito vir sobre toda a carne? Aliás, essa história de toda a carne, né, a tradução mais antiga diz isso, né, a ideia é todas as pessoas, a NVI coloca todos os povos, né, porque onde é que o foco da coisa merece assim, atenção? Né, o Espírito, como nós dissemos, ele agia limitadamente no Antigo Testamento. Né, a gente sabe que a aproximação de Deus, a comunhão com Deus era, vamos dizer, mais complicada e burocrática, né? Com a vinda de Cristo, né, o véu do templo é rasgado, agora com a vinda do Espírito, nós temos acesso completo, direto a Deus, por causa de Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo. O Espírito habita em nós, né? O Espírito de Deus. E o interessante é que isso está disponibilizado para todo tipo de pessoa. As mulheres tinham que adorar à distância, os gentios também tinham que adorar à distância. Agora, em Cristo Jesus, não há nenhuma distinção. Todo tipo de pessoa, de qualquer jeito, de qualquer nação, de qualquer grupo específico tem acesso direito, não importa se é homem, se é mulher, se é servo, se é livre, se é jovem, se é velho, tem acesso a Deus. Isso é muito importante e mostra aí a universalidade da fé cristã. No capítulo 2 aqui de Atos, versículo 14, Pedro começa a sua pregação. Por que Pedro menciona sinais no sol, lua? Isso aconteceu neste dia do Pentecostes? De fato, causa um pouco de confusão e perplexidade, né? Porque o Espírito está sendo derramado e logo em seguida ele fala de sinais no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, e isso não aconteceu no momento do Pentecoste. Ele até disse que isso será antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que acontece é que Pedro está vendo a profecia aqui em dois aspectos. Dentro daquilo que é chamado últimos dias, um primeiro momento é o derramamento do Espírito agora. E o outro segundo momento, assim, de perfil também escatológico, vamos dizer, é apoteótico, né? Se refere aí à época da vinda de Cristo. Como Pedro está vendo os momentos da intervenção divina, ele junta os dois momentos, o que está acontecendo no momento de Atos 2 e aquele que só acontecerá no futuro. É importante separar cada um dos eventos aí mencionados, porque eles não estão acontecendo ao mesmo tempo. Agora, lá no versículo 38, ele menciona, né, receber o dom do Espírito Santo. Isso equivale a ser cheio do Espírito? Nós temos que fazer uma separação clara aqui, né? Inclusive, muitos estudiosos entendem com bastante razão, né, que quando Pedro diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, esse dom do Espírito, é um genitivo que a gente chama na gramática grega, né? Um genitivo atributivo, ou seja, o dom que é o Espírito Santo. O próprio Espírito é esse dom que todos que creem em Cristo vão receber. Então é importante destacar, né? Porque muitos grupos que valorizam bastante o Espírito Santo às vezes acham que a pessoa pode ser cristão sem ter o Espírito. Isso não é possível. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Romanos 8:9 vai dizer. Agora, depois que a pessoa se converte e tem o Espírito, ela pode buscar e deve buscar o enchimento do Espírito. Então, ser cheio do Espírito não é a mesma coisa que receber o dom que é o Espírito, receber o próprio Espírito. E também é importante distinguir de ter dons do Espírito. Uma pessoa pode até manifestar dons maravilhosos e não ter a sua vida tão em ordem assim, como acontecia na igreja de Corinto. Então ele mostra dons do Espírito, mas não está cheio do Espírito, segundo o critério do Novo Testamento. Então separamos o dom do Espírito de ser cheio do Espírito, de manifestar dons do Espírito Santo. Agora, os discípulos, quando começaram a falar em línguas, foram chamados de bêbados. Agora, vender tudo e ter tudo em comum, é uma experiência do Espírito ou eles estavam bêbados também? É interessante, pastor Alberto, de fato, aqui com essa atitude deles, muitas vezes é muito, talvez, mal entendida e deixa muita gente preocupada. Eles não fizeram isso por qualquer sinal de descontrole ou de qualquer bebida, mesmo que o Espírito trouxesse uma alegria tão grande que alguém olhando de fora acharia que eles estavam, vamos dizer, alcoolizados. De fato, a gente vê que eles venderam, né, seus bens, tinham tudo em comum. Isso é uma exigência do Espírito? A gente pode responder sim e não. Sim, no sentido que quando alguém de fato é convertido e tem o Espírito reinando na sua vida, essa pessoa deve entender que só Deus é dono de tudo e que a gente é apenas mordomo daquilo que está à nossa disposição. Nada nos pertence, nem nós mesmos. Por outro lado, nós não podemos exigir que as pessoas entreguem os seus bens para mostrar que elas são cristãs e cheias do Espírito. Tanto que a diferença desse texto é que ninguém pediu nada. Os apóstolos não fizeram nenhuma convocação, ninguém fez uma campanha especial para que as pessoas fizessem isso, nem mandou, nem prometeu nada. Isso aconteceu o quê? Espontaneamente. Eles fizeram isso de bom grado, de bom coração. Quando o Espírito age, a gente espontaneamente vai considerar o bem comum superior aos nossos interesses pessoais e particulares. Obrigado, Sam, pelas respostas. Continue com a gente. Vem agora a aplicação desse estudo. No Rota 66 de hoje, você acompanhou Atos capítulo 2. Prezado ouvinte, falamos sobre o poder do Espírito Santo. Você viu como Deus atuou no dia de Pentecoste, enviando o seu Espírito e inaugurando uma nova era na história da fé. Depois vimos como Pedro, cheio do Espírito, proclamou a mensagem de que a ressurreição de Cristo provava que ele era o Messias, o Salvador, e que esta nova igreja, que já nasce com um acréscimo de 3 mil pessoas, tinha uma comunhão extraordinária. Pois é, nós vemos aqui que este Espírito tinha sido dado para que a igreja tivesse devidamente preparada para servir a Deus. E você, prezado ouvinte, você é um cristão preparado? Ser um cristão preparado não significa apenas ter muito conhecimento e dedicação pessoal total. É preciso depender de Deus, buscando o enchimento do Espírito Santo, o poder espiritual. O programa de hoje acabou, ouvinte. Rota 66 volta nesta mesma sintonia e horário com mais comentários do livro de Atos. O Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor e até o próximo programa.